Você tem a chance de deixar tudo aquilo que te fez tanto mal pra trás. As feridas velhas vão abrir novas brechas pra novas dores colossais. Espero que chova mais.